que consegue. Deixa o Potter abrir a dele. Marcos, segura o microfone aqui. Abre a tua, Potter, vai. Vamos ver se foi ele. Vamos ver. Tá tocando o celular foi? De alguém. Vai. Aí, outro departamento. Profissionalismo. É outro departamento. Sabe o que é isso? Né, são 12 anos de à frente, de, né? A mais de cerveja. Exato. 12 anos de cerveja. Muito bom, Potter. Profissionalismo, tarde, a firma devassa. Muito obrigado, Amaral. Tô bem legal. E Alexandre Fetter, este é o time do Pretinho Básico desta sexta-feira. Claro, foi o primeiro, cara. O primeiro. Porra, não precisa de apresentação. O Arthur começou a beber no ano passado, né, Arthur? Sim. Mas também bebe, né? Potter, vai o microfone lá, Potter, por favor. Potter, vai dar tua bandinha. Débora Falabella está internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ah, não me diz. Ah, ficou com o tufão, né? Secamos a mina. Murilo Fenício. Ficou com o tufão. Ela tá com pneumonia, velho. Ah, mas a Carminha é... Ah, a Carminha não é fácil. A Carminha matou o Max. A Nina de Avenida Brasil deu entrada na quinta-feira no hospital. A novela termina no dia 19 de outubro. E o ritmo de gravações dos últimos capítulos é bem puxado. No mês passado, de tanto trabalhar, a Carminha, a Adriana Esteves, ficou alguns dias fora por conta de uma rouquidão. É muito puxado. É a Adriana Esteves ou a Débora Falabella que está mal? A Adriana Esteves ficou e a Débora Falabella está agora. A Adriana agora. Esteves esteve mal. É, exatamente. A Adriana Esteves e a Falabella está. Do galho. E a filha da Débora Falabella é Nina. É Nina? Sim. O nome da Nina menina barra Rita. É Nina, só Nina. E eu tive uma cachorrinha que era Nina. É um ritmo puxado das gravações na Globo, né, Maynard? A Gisele Bündchen morreu. Puxa muito a gravação. Grávida, né? A Vida, acho o nome dela. Então, a Vida é um grito de gol. Acabou a vida. Agora é a Vida, né? A Vida morreu. A Vida morreu. Polícia faz operação especial para monitorar rodovias de Santa Catarina nas festas de outubro. Por quê, papai? Cerca de 60 policiais estarão de plantão por 20 dias. E entre as ações estão previstas blitz e fiscalizações com radares móveis. O plural de blitz é blitze. Blitzer. E o plural de Campos é? Campi. Boa, rapaz. Latim, banda Blitz. Latim ou manjo? Banda Blitz com o Evandro Mesquita. Estas ações, inclusive, serão... Ah, cara, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu tô xarope porque eu tô perdendo a voz. E aí... Não me diga. Meu Deus. É muito trago, céu. Né? É muito trago. Não, cara, é muito trabalho. Muito trago. Essa cachaça muito tá de trabalho. Vai acabar, cara. O mundo mesmo. É então, muito trabalho. 21 cara. De dezembro de 2012, acabou. É. Se o Alexandre perder a voz, acaba a alma do mundo. Calcula comigo, meio-dia, uma às duas, três às quatro, cinco às seis, seis às sete, cinco horas, mas gastando mas a lábia música, aqui. Horário, isso. Um monte de música só. Não, cara, não, tá enganado. Não, das três às quatro a gente fala o tempo todo. Cara, não, a gente é o Porã fala o tempo enganado. Todo. Porã não tá nesse programa. Nesse programa, os outros dois é um programa sem a minha pessoa. É impossível na acabar nossa voz num programa com Porã. Por isso que a minha voz acaba com mais frequência, né? Quem fala mais do Porama Show? O Porão? Ai, ou... meu Deus. É meio a meio. Então o que eu quero dizer com isso, cara? Fala uma música assim no programa. Isso que eu não vou disputar a freada com vocês na curva, entendeu? Se vocês ficarem falando, eu vou parar de falar. Ah, mas vai frear. E aí eu não vou pedir de novo a palavra. Entendi. Aí vai ficar na mente de vocês. Tá uma mãe. Só um pouquinho. Toma mãezinha, hoje. Antes de pedir de novo a palavra, eu quero mandar. Briguei com a minha mãe, tô me virei uma mãe. Briguei com a mãe hoje. É ruim, né? Briguei com a mãe. Não briga com a mãe. Culpa tua, com certeza culpa tua. Não é minha. Por que tu nem da minha mãe. Nem posso falar de quem é. Ah, então deixa assim. Vai dar rodar, okay, então. Não tem nada a ver. Tá, parou. Alexandre. Sempre a Nora. Antes de tu pedir de novo a palavra, Alexandre, eu quero mandar um recado pra esses que me criticam, que estão aqui ao meu lado, que dizem que eu falo demais, que são as pessoas que mais falam nesse programa. Marcos Piangers e Luciano Lopes. Tá? Só isso, só tá pra bom, deixar obrigado, registrado. E eu não bebo, não adianta esfregar isso aqui na minha cara. Era isso que tinha pra falar, Porã? Tu parou tudo pra falar isso. Era e isso. As Blitz nas As Blitz terão, inclusive, fiscalizações, serão intensificadas as fiscalizações por blitz nas noites, à noite, certo? Fechou o Devano Mesquita. Prefeitura de Porto Alegre recorre à FIFA para consertar o mascote da Copa depredado por manifestantes. Essa ligação eu queria ouvir, queria levar. Alô, da FIFA? Deu um probleminha aqui em Porto Alegre. Aqui, cara. O pessoal sabe o tatu furou o inflado. Alô! Deu alô? Alô, é da FIFA? Alô, Ricardo Teixeira da FIFA? Não, Ricardo Teixeira saiu, é o Marinho. Furari Tatuzzi. Não, mas esse não é nem da FIFA. É o... Furari Tatuzzi. Não entendi. Blata. É isso aí. Não entendi essa piada. É, não entendi. Marinho. O tatu bola inflável que foi exposto no centro de Porto Alegre e que foi inutilizado ontem foi fabricado na Itália. Foi inutilizado da Itália. Pô, agora é os manifestantes devem estar felizes da vida, né? Os infláveis. Mais caro, velho. Os infláveis italianos são melhores. Pega água pro pai lá, por favor, cara. No gás ou sem gás? É, sem gás. Geladinho fora natural. Do gelo, fora do gelo. Muito natural. Puxa saco. Obrigado, Arthur. Puxa sax. Qual é o plural de sax, pra... Sax. Não, saxes. A estimativa da Justiça Eleitoral é de que 100% dos prefeitos e vereadores eleitos de todo o país serão conhecidos até as 10 da noite de domingo. Graças a Deus. Que rápido, não, cara. Não, né? Porque tem segundo turno em alguns lugares. Não, mas vereadores, o resultado tá falando. O resultado prefeitos e vereadores. Prefeitos, mas o resultado pode indicar segundo turno. Prefeitos também. Às 20 horas de domingo, os eleitores saberão o resultado em aí, 90% das cidades. Ó, viu? No caso de eleitos... É, ou se vai ter segundo turno. Não, enfim, vão saber o resultado. É. Ponto. Que rápido, né? 8 da noite. Que segundo é turno. Né? A votação vai ocorrer das 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Brasília. E a apuração dos votos será iniciada apenas às 19 horas, também pelo horário de Brasília. Por quê, papai? Em razão do fuso horário do Acre. Ah, do Acre. O Acre só atrapalha. É, né? O Acre que só tem Deleco. Duas coisas, né? Fuso horário e samba. É, o samba do Acre. É a música mais famosa sobre o Acre, né, cara? Deve ser, né? Essa é a verdade. Cara. Tem alguma outra música que cita o Acre? Tem algum livro que cita o Acre? Carrapicho. Nem o Atlas Carrapicho geográfico cita o Acre. Qual o Acre só serve. Bate o tambor. Não é do Acre isso aí. Não, mas não tem nada a ver com o Acre. Isso é do Boi Bumbá na Amazonas. É. E o Acre só é porta de entrada pra haitiano, né, cara? Pra que serve o Acre? É, né? Pra que serve o Acre? Certamente vai chegar uma dezena de correspondências explicando pra que serve o Acre. Eu sou acriano com muito orgulho. Arthur Gubi. Oi. E as informações sobre os perfis do Pretinho Vasco na internet. Tá ouvintes do Pretinho que tem nome de escolhe tá caindo aqui. Ouvintes do Pretinho no Twitter que tem nome de rico. No Twitter. Eu separei uns aqui. Vai. Catarina Grazielli. É, nome de rica. Catarina. Modelo nome de rico. Tem Catarina Grazielli. Não. Feia. Não existe. Não existe. Ah, olha essa que tem. Então, não essa tem. Obrigado, essa aqui, Potter. Obrigado. O Almir é a prova de dar do contra. Achei Catarina Grazielli. Potter. Catarina. Mariana Schumacher. Não existe Mariana. Essa é rápida. Essa é rápida. Essa aqui, então, que é apelido e sobrenome de rico. Def Holman. Apelidos? Puta, que não, Def é meio não, é Def de Stephanie, é apelido. Não, é pobre. Ah, Stephanie é um problema, é pobre. O Y deixa a pessoa pobre. Stephanie pode ser pobre. Luana Werner. Luana Werner. É Luana, não, Luana nem sempre, cara. Mas tem que tomar cuidado com Luana. É, eu acho que o Werner salvou ela. Essa já se atirou no balão. E um de pobre, né, pra fechar. Qual? O Everlon. Everlong, ele tá homenageando o Foo Fighters, né? Aquela música do Foo Fighters. O Everlong. Sim, aquela música, o Everlong. Ô, meu, é twitter.com/pretinho_básico e facebook.com/pbOficial, tá? Tá. Marcos. Cara, é verdade que a tua mulher te abandonou, velho? Cara, é verdade. Sério? Ela fugiu com o meu melhor amigo. Comigo? Não. Com o Fetter? Não, que Fetter, que eu nem conheço, cara, mas agora ele é realmente meu melhor amigo. Fugiu com a tua mulher, né, cara? Mais uma então. Depois de saber que precisa fazer um tratamento caríssimo pra combater uma doença que acabou de descobrir que ele tem, o cara fica arrasado, o médico tenta consolar. Você não tem culpa, essa doença é hereditária, pô. Ah, é hereditária, cara? Então manda a conta do hospital pros meus pais. Boa! Dos pais. Ai, nada que ver. Eleco! Nojento! 6:08 deste início de fim de tarde. Como tá escurecendo mais tarde, vocês já perceberam isso? Eu tô achando que tá mais escurinho agora e tá mais bom. Tá bom pra ficar curtindo o gasômetro. Tá escurecendo mais tarde, eu deixo minha roupa todo dia na janela. Tá bêbado. Pra vestir o cheiro do sol. Passa o meu desabafo aqui. Deu três gols e caiu pra trás. Olha o desabafo do pau. Olha a história, olha só a história. Talvani Cabral mandou. Fala, Potter, tudo beleza, tchê? Não, essa aqui. Potter, queria mandar uma ocorrência pra ver se o Pretinho poderia divulgar pra registrar a minha indignação e quem sabe alguém que achar os pertences possa entregá-lo. Me chamo Talvani, tenho 29 anos e sempre morei em Porto Alegre. Me mudei para Canoas há 4 meses e em toda a minha vida nunca havia acontecido algo assim comigo. Nessa madrugada, por volta da 1 da manhã, Acordamos, eu e minha mulher, com minha cadelinha latindo bastante. Achei que ela estivesse sonhando. Demos uns paratiqueto nela. Paratiqueto! Mas ao acender a luz, vimos que ela estava tremendo muito. Ela acendeu a luz? Não, ele... Cadela, né? Ah, tá. Como já havia acordado e estava com a sede, me dirigi à cozinha para tomar água quando me deparei com um par de chinelos desconhecidos na frente da janela da área de serviço. Que isso? Logo em seguida, notei a janela da área escancarada e a primeira coisa que pensei foi em ver se tinha sumido algo. Olhei pra mesa da sala e meu notebook não tava mais lá. Ah, não, velho. Avisei minha mulher, ela foi ver a bolsa dela que tava num dos bancos da mesa e havia sumido a carteira dela. Na casa dela. Todos os documentos dela, menos a carteira de identidade. Agora vem o detalhe principal. Eu moro no terceiro andar. Que isso, caramba, velho! Agora, como vou imaginar que vou ser assaltado em minha própria casa, na calada da noite, no terceiro andar de um condomínio que deveria oferecer segurança? Isso que ofereceu aconteceu com a minha família. Eu tô tão indignado que não tenho mais palavras para expressar tudo que sinto nesse momento. Então fica meu apelo, caso alguém encontre os documentos da minha mulher. Aí, tá, ele vai seguir aqui, que ele foi escrevendo isso aqui no, na volta da delegacia, no Facebook, mandou para mim. Né? Aí ele falou que aí quando chegou lá já tinha encontrado a carteira, os documentos dela. Coisa boa. Menos notebook. Notebook é um... Ele fala aqui qual é o notebook. Notebook... CCE Cordu. Ah, menos mal. Preto. Né? E tá em contato com a gente aqui. Né? No pretinhobásico@atlantica.com.br. Ele mora em Canoas, o Talvani Cabral. Talvani. Várzea, sabe, né, o que, que é o mais louco dessa história? Talvani. É o nome. Não, tudo bem, o cara subiu no terceiro andar, mas a gente já viu. A minha mãe mora num prédio de 15 andares, cara, e o prédio tá pichado lá do início, é lá de cima, do 15º andar. Até o térreo. Os negros, eles sobem se agarrando, cara, pelos tijolos vazados, pichador, enfim. Pichador não rouba, cara. Não, eu só quero te dizer que os caras têm a manha de subir. Ah, é. E que quem quer roubar tem muito mais a manha ainda de subir. Mas peraí, deixa eu terminar meu raciocínio rapidinho. Eu só quero dizer, cara, da sensação do neguinho acordar em casa no terceiro andar e perceber que tinha gente dentro da casa dele com ele dormindo. Tu tá entendendo, cara? Tu tava dormindo na tua casa, tranquilo e seguro, e tinha um cara caminhando na tua casa, velho. Contigo, absolutamente entregue, dormindo. O cara podia te dar uma machadada na cabeça, velho. Mas eu morava no edifício lá na Zona Norte e a gente acordou de manhã cedo pra ir pra escola, 7 da manhã, a porta da sacada escancarada, tava um ventão até voando as cortinas e tinha sumido tudo da minha casa. Tudo tá caindo de bêbado. E na sacada tinha uma corda pendurada no parapeito. Sabe que uma vez lá na praia, ali na Praia do Sonho, passando um carnaval lá, eu e uma turma de amigos, né? E aí deixaram todos os celulares numa mesa, assim, na sala. Assim, não tinha smartphone ainda, mas tinha celulares bons. Tinha um Nokia. E aí o Negão Matheus tava comigo, né? Negão Matheus, um amigo meu da Alegrete, né, cara? Roubaram todos os celulares do Matheus. Porque era muito ruim, cara. Já não tinha mais teclado, já mais nada. O ladrão entrou, esse aqui... Porra, esse aqui deixou. Não, esse, né, aqui não. Meu primo... Ficamos com um celular todo verão. Todo carnaval. O do Matheus. Legal, Matheus. Beijo, Negão. Meu primo Timóteo estudava ali na direita, ali na URGS. Também foram assaltar ele. Ele tá, pega o meu celular, o cara olhou. Não. Esse aí não. Isso aí eu não vou querer. Cara, que má fase, hein? É que nem o cara aquele que guarda carros que não aceita certas moedas. Pirata, não, essa aí não, essa não vou aceitar. Sou eu e o Porão ali no bairro ali, o pirata vem, alemão. Dá um apoio aí, alemão. Apoio, alemão. Pá, que troço louco, meu. Fica a dica pros caras aí, né? Tem que ter segurança, tem que botar grade em casa, velho. Tem que botar. Cara. É você que tá nessa prisão. É isso aí. Tem duas formas. Que louco, duas que formas, loucura, né? Isso aí, falar? Que ia falar? Ou bota um monte de grade ou vai embora do Brasil, né, cara? Mas vai embora do Brasil, é mais difícil, né? Eu tô juntando dinheiro. Paraguai. R$1.500 tu vai pra fora do Brasil. E aí? Paraguai. Fique legal lá, lavando umas louças. Isso, bem tranquilo. Também não morre, cara. Abre mão da vida, da tua vida, pra da tua dignidade, porque o teu país não te dá segurança. Muito legal. Digno mesmo ficar tirando xerox no escritório. Não baita digno. Ficar ilegal lá fora. Eu considero digno. Se o cara tem uma ocupação, tem uma remuneração, o cara é digno, cara. Digno é lavar louça no primeiro mundo? Digno é tudo isso que o cara faz com ética. Isso é. Com amor, pô. Olha o Jean Charles lá, cara. Roubado que era. Isso aí é roubado. Como tem que ficar e gritar feliz, pra mudar, velho. Que trifeliz. Igual o Celton Mello, viu um filme? Beijo pro meu irmão que é pedreiro na Austrália. Na pior das hipóteses, tá feliz, sabe o que tu triste, faz, Arthur? Cara? Feliz pra caramba. Tá internado, então, né? Então, pedreiro. E é digno ou não é o trabalho de pedreiro, Arthur? É muito digno. Mas é óbvio muito que legal. É, né, cara? Pedreiro na Austrália. É legal ouvir o que a música que ele canta. Como é que é? Tá na música. Se eu fosse um pedreiro, era eu que vivia trocado. Tá bem, querido. 6:14, Porazinho. O que tem aí, Porazinho? Eu tenho aqui o manual do macho. O manual do macho. Ah, eu não conheço. Ah, acho que, tu é o cara mais adequado da mesa para esse manual. Arthur, obrigado, presta atenção. Querido. Fecha porque teu braço para ler as coisas. Ô, meu, vai devagar. Tá sentado no teu lugar. Por que tu não tá sentado no teu lugar? Tem meu lugar aqui. Tem, o teu lugar é ali. Teu lugar é ali, do lado. Ali é o lugar do Marcos. Ali é o lugar da Estrela Móvel. Isso. E ali é o teu lugar. Aqui do lado velho, ali eu não vou sentar. Vem aqui do lado velho, vem. Ah, senta ali, senta. Tá bebaço, Arthur. Não, você tá do lado do Arthur, bêbado, o Arthur, tá louco? Não, ele já virou tio bêbado. Vem, vem aqui do lado velho. Vem que eu vou te fazer um gejo aqui, vem. Senta no colinho do tio. Que isso, o Arthur, cara, tá bêbado. Acho que toda sexta-feira tem bebê do Arthur no programa. Imagina tá sofrendo amanhã. Bullying, o Arthur fica sofrendo bullying. Vamos pelar o Arthur. Imagina agora. Amanhã não, na balada não, do Pretinho, não, hein. Não, não, não. Casara tá ali, meu. Amanhã a balada do Pretinho com Arthur e grande elenco. É louco, meu. Cara, o Casara é diretor. Tu não pode chamar um diretor gritando o nome dele. Casara é general aqui. Eu já conheço o Casara mais tempo, eu posso brincar com ele. Agora tu não, tu não tá no mesmo nível. Você chegou, tu tá bebendo no serviço. O último que brincou com o Casara foi o Pedro Smalhoto. Vai, Porazinho. Então, Alexandre Fetter e amigos do Pretinho ao Manual do Macho. E o Lelê. Alimentação diária. Alimentação diária. Do macho, né? Sim, porra. Alimentação diária do macho. Mulher, macho alfa. Que isso? Macho alfa. Churrasco, churrasco é nego velho. Arroz e feijão é macho. Pão e mortadeles é homem. Salada já é meio fresquinho. Saladas. Né? Salada já tá meio fresquinho. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou mandar um abraço pra rapaziada do Applebee's. Tem uma saladinha no Applebee's chamada... É, esqueci. Não, Oriental. Ah, é boa oriental aquela salada. Estive lá ontem à noite. Com molinho de mel. Não é Paulbis da Padre Chagas, fui lá ontem à noite. Pô, são os queridos, né, cara? Comi aquele hambúrguerzinho pequenininho do Paulbis, fantástico. Aquela batata frita com pimenta. Fantástico. Falaram que tu esqueceu uma touca lá. Começa com o é verdade, esqueci uma touca lá. A touca e o cara guardou. Guardou, tá lá embaixo no depósito. Vou lá pegar hoje. Eu achei que era uma pegadinha pra me levar pra lá. Aí ele mostrou a touca. Eu achei que o cara queria me levar pra não, não, não, é sério, sério, os caras guardaram, me avisaram. Que bom. É a touca que o Fetter assalta banco em cidade pequena. A touca da caveira, aquela. Cara, é da caveira, da caveira. O cara falou, o Fetter chegou aqui dirigindo bebaço e ele esqueceu as coisas. Bateu ali no segurança ali. Ele bateu na Rodaica e saiu correndo. Deixou o filho aqui. Tô bebendo. Aí eu pediu pro empregado. Emprega o guri de garçom aí. Comprou um massa de cigarro. O guri tem idade pra trabalhar já. Ficou nervoso. Bateu numa freira aqui. Bateu na Rodaica e foi lá pra frente fumar. O fim do mundo, né, cara? Acabou, né, cara? Mas levou a garrafa de uísque. Meu Deus do céu, cara. E aí, por aqui, é mais macho, macho. Alimentação diária que faltou aqui, a última, depois da saladinha, que o cara é fresquinho, queijo ricota com salada de azeitona e pepino. Nossa, bichona louca. Bichona louca pra te dar. Música, black metal e death metal é machão supremo. Rock em geral, macho inegável. Desculpa. Death Metal não é machão. Death Metal, Fear of God! Não vai olho isso aí, cara. Medo do escuro! Medo do escuro! E eu estou com muito medo do escuro! Só vai homem em show de metal, cara. Vai ter show do Slayer em Porto Alegre. Eu que vou. Bom, tu vai? Ah, que horas? Reggae, reggae, homem tranquilo. Bota é tranquilo. Isso aí, Magnata. Mesmo. Muita tranquilidade. Música eletrônica, homem moderno. Vai, Lady Gaga, vai, Rihanna, galera, etc. É gay. Preconceituoso. Restart, Justin Bieber, One Direction. Bichinha mimada. Pão com ovo. Bichinha de apartamento. Bichinha pão com ovo. Idioma, gaúchesco. Aí é o incrível Hulk, né? que é barbaridade. É bom uma língua gaúcha, né? Latim, macho lendário. Porque eu digo, né, Porã? Cara que fala latim, latim velho. É um macho lendário. Grego ou russo? É um macho meio desorientado, né, cara? Inglês é um homem de sucesso, tipo okay. Potter, assim. Espanhol, um homem sem futuro. E francês é um gay viajante. Pô, nosso amigo Diogo Carvalho está em terras francesas. Maravilhoso. Assim, viajado. É um gay viajado. Quem tá indo Diogo hoje pra Paris é o Ivan Pedro Machado. O chefe dono da LPM, vida, né? Que vida, né? Que autor, né? Todos os pockets livros que a gente encontra em qualquer lugar, a popularização de grandes clássicos, o Ivan que foi um dos grandes responsáveis por isso. Deu-se por este senhor. E ele tá indo pra Paris pra passar uma temporada em Paris, depois vai pra grande feira do livro de Frankfurt. Que loucura, hein? Outra vida, outro pique. Ô, meu, mudando de assunto rapidamente aqui, ó. Hoje tem Soulja em Porto Alegre, no Pepsi On Stage. Nosso querido Vitor Kramer me pede o seguinte recado aqui, ó. Fala aí! aí, porra! Alemão, dá o toquezinho aí. Tá aberta a bilheteria do Soulja aqui no Pepsi e ainda tem ingresso. Mas tinha acabado? Pois então eles fizeram as contas lá. Último lote. E rolou ainda o último lote. O último lote de. Deixa eu ver aqui. Tem ingresso! De mezanino. Mezanino, é isso aí. Mezanino. R$100. É o famoso lorote. Fala do mezanino, vou se tirar, porra! Tô falando, Vitor, só um pouquinho, cara. Pera aí, que já tiraram o troço daqui. 100 pila, porra! Quanto, Vitor? 100 reais, então, é o terceiro lote mezanino. Ainda há ingressos para o Pepsi On Stage hoje à noite. Soulja! Amanhã tem Jota Quest. Hoje o Flauzino passou a tarde com a gente aqui. Tudo está parado, diz aí. Sabia de uma coisa, cara? Não sabia disso. Quem é que fez essa música? De quem é a letra dessa música? Nando Reis. Não, senhor. Maria Gadu. Humberto Gessinger, cara. Não acredito. Olha que maravilha. A letra dele. É a cara dele. Ele não contou hoje. Fala. Cara, a música é demais. Tô refazendo demais, muito de boa, né? Tudo está parado. Muito está boa, parado. Boa. Seria assim na voz dele. Tudo está parado. Esperando uma parada. Pô, ia ser legal se ele gravasse, cara. Seria porque o que aconteceu? Eles trocaram uma ideia, né? Quando o Flauzino veio fazer um show em Porto Alegre há um ano atrás, né? Ele tava contando a história. E aí conheceu o Humberto Gessinger, que participou do show. E aí um dia depois o Humberto mandou por SMS a letra, velho. Não, peraí. Que loucura, falou, né? E o Flauzino pegou a mensagem e começou a pensar e fez a música. Não, que eles falaram por uma hora e daí no outro dia o Humberto mandou uma mensagem pra ele falando sobre o vazio do egocentrismo e do mundo e das palavras. Tudo está parado. Muito legal o show. E amanhã então tem Jota Quest no Pepsi On Stage. Todos os shows com promoção da Atlântida. Semana que vem tem Linkin Park. Ontem teve Evanescence. Depois do Soulja, então, amanhã, Jota Quest. Deixa eu ver, vou passar o calendário aqui, tá? Passar rapidamente, Linkin Park, dia 12. Charlie Brown Jr., dia 20. E ainda tem o Dream Valley Festival, dias 16 e 17 de novembro. É, mais adiante ainda vai ter Lady Gaga, Madonna Robert Plant. E Mano Lima. E ano que vem, Coldplay. Coldplay também. Assim, de ontem até dezembro tem uns 20 shows internacionais em Porto Alegre, cara. Um vai ter show do Irene também, cara. Vai. E vê se vem eu tomar uma ceva com a gente. Ou vodka. Vodka! Tá beleza. Oh, vai ter show do Iria também lá no São Jacques, lá, cara, promoção da Atlântida. São Jacques ali em Coqueiros ali, cara. O Gafa toca uma batera lá com legal, a Cleo. Legal. São Jacques ali. Boa, legal, Cleo. Legal, Cleo. Vai tá dica. Obrigado. Coqueiros, olha ali quem tá ali fora, Cleo. Mr. P. Oh, Mr. P. Sim. E aí, Amaral? Fala aí, Amaral. Sim. Deixa eu lembrar uma coisa importante. O Big é menor preço de domingo a domingo. E hoje a gente fala pra você sobre os produtos da telefonia do Big. A telefonia do Big traz sempre o menor preço em telefones fixos, tablets, além de smartphones e modernos celulares. Olha esse aqui. Nokia C206. É dual chip. Tem câmera de 2 megapixels, tem MP3 player, rádio FM para ouvir o pretinho, cartão de memória de 2 GB, tá R$299 à vista. Ou 10 vezes, sem juros, de R$29,90 no Hipercard. Passa lá no Big para conferir o Nokia C206 e os produtos que o Big separou para você. Big é menor preço. É o maior. Big. É o maior. Dica para quem quer iPhone, só pensa em iPhone. A Nokia tá fazendo um monte de aparelho bom, cara. Vem aí o Nokia 920 Lumia. Vai desbancar o iPhone. Ah, eu vi um comparativo de vídeo, de câmera. Meu Deus, põe um iPhone 5 no chinelo esse Lumia. Sem falar que o grande problema, cara, do iPhone, da Apple, é ter que tá escravizado ao iTunes, né? Esse é o grande problema, tem que ter uma plataforma fixa pra operar esse o telefone. Esse Nokia vem com o Windows, né? Cara, e a navegação do Windows, no Windows 8, tô louco pra ter um celular desse. É que o grande coisa, lance de coisas funcionando ao mesmo tempo, uma navegação diferente, muito bom. Tu ser pioneiro é legal por um tempo, né? O iPhone já é o que a Apple foi. Depois todo mundo te suplanta, depois todo mundo te supera. Não, mas tem dois jeitos de superar. Um copiando, que nem o Google fez com o Android, que é uma cópia descarada do outra perfeição que é o Windows. Outra, que é uma nova coisa, sistema operacional novo, diferente e muito bom, que é o Windows 8. Mas isso Windows é superar o pioneiro, né? Windows 8. Tá bem. Ninguém supera o pioneiro, cara. Pioneiro. Região de Caxias. Isso é verdade. Mais é livre. Muito bom. Muito bom. Posso contar uma historinha aqui? Conta. Historinha conta do uma Pop. Historinha. Se possível, ler às 18 horas. Liga Gaúcha de Beisebol. Meu Deus. Putz. Vai tomar uma tacada do lado da orelha, hein, meu? Gostaria de mandar... Pra que serve esse taco de beisebol? Gostaria de mandar um abraço aos times de beisebol que neste sábado, dia 6 de 10. Quem acabou são a frase. É essa frase. É a meia notícia, né? Gostaria de mandar um abraço aos times de beisebol que neste sábado, dia 6 de 10. Maragatos e RS Eagles. Os ninjas, né, meu? Tá na hora dos ninjas. E, meu, se tu toma uma bolada de beisebol, aquela bola de madeira, tu já ria, meu. Madeira e sim. Imagina uma tacada. Cara, o esportista não é violento. E os finalistas Farrapos Baseball Club e Ivoti Phoenix. Ivoti Phoenix. O jogo no qual vai ser transmitido ao vivo. Não, não, o jogo no qual não vai ser transmitido, Potter. Vai ser. Não, o tá jogo no aqui. Qual não. Tá, tô lendo o que tá escrito. Ramiro vai na... Desculpa, mas tu não pode ler que o jogo Ramiro no Rocha. Qual vai ser transmitido. Isso é raro. Posso ler. Essa percepção de ortografia é muito rara. É o jogo no qual. Vocês não estão aproveitando. Vocês não aproveitam essa figura. Ele tá perdendo a voz. O jogo que será... O jogo, o qual? Ah, não vou ficar corrigindo em meio do jogo. Não é não, qual. Vou ficar louco aqui. Né? Inocente. Tu fica dizendo que o cara é gay porque joga beisebol e não é capaz de corrigir um rápido equívoco dele ali. Jogo que vai ser transmitido ao vivo na internet pelo site travinha.com.br. Que baita nome, hein? A partir junto. E a separar solicitou, né? Das 14h30, amanhã, 14h30, no travinha.com.br, o jogo de beisebol. Não me uma travinha, amiga minha. Ah, adoro travinha. E o Alex aqui tá mandando um beijo pra namorada dele, a Giane Tiel Maria. Aí, e ele diz que ama muito ela. É namorado. Ah, tu acha que não tem cara com namorada e casado que não é viado? Joga beisebol. Tá louco, né, cara? Eu conheço dois. City. Não posso falar. Então, aquele então não fala, então. Um tá, outro não. Ah, é? Daqui a pouquinho eu vou estar Bourbon São Leopoldo. Opa, boa, hoje. Daqui a pouquinho é hoje, gente. Bourbon São Leopoldo, não lançamento do atrasar. Espaço Coca-Cola às 8 da noite. Vamos ter lá um espaço com diversão, videogame, coisa e tal. Bourbon São Leopoldo, hoje é o lançamento, vai ficar todo mês de outubro lá. Com a rapaziada pode chegar, trocar uma ideia, tomar uma Coca-Cola, participar, fazer jogos, alto astral. 8 horas da noite, Bourbon São Leopoldo, hoje é o lançamento, estarei lá. E amanhã o Piangis vai estar em São Lourenço do Sul na festa de 5 anos do Pretinho Básico. Vai ser no Salão Cundi, os ingressos estão à venda no Estúdio Digital. No Estúdio Digital Foto Arte de Pelotas, São Lourenço, Rio Grande. O maior estúdio fotográfico da Zona Sul está vendendo os ingressos para o aniversário de 5 anos do Pretinho amanhã em São Lourenço do amanhã Sul. Vai ter uma surpresa. Até hoje os ingressos custam 15. Amanhã já vai custar 20, né, mano? Certo. E os ingressos para a VIP já estão esgotados. Muito bem. Super show dos dançarinos. Mandar um abraço pro Thiago Matos e pro Felipe Agnoli, os donos da Perestroika. Amanhã vou estar lá dando uma aula também. 14h, vou estar dando uma aula no curso deles lá, o Napalm. Napalm, bacana, né? Napalm é demais. O antigo Molotov. Pô, o Daniel Galera vai dar aula nesse curso, o Emicida vai dar aula nesse curso. E tu, né? E o Piangas, a maior, né? Galera. Tu que vem pra nivelar por cima. Isso, daí, né? Exatamente. Tá, pra dar uma levantada no nível. Abraço também pra galera da NET, toda a rapaziada da NET, área técnica, administrativo, financeiro, todo mundo ouve o PB. É isso. Mas, aí, queridos, eu queria salientar mais uma vez esse momento do Pretinho Básico que talvez as pessoas não estejam entendendo. A gente está sem querer mudar o rumo, tomando um rumo um programa bem humorado, um programa escrachado e tal, mas que também toca em assuntos delicados. Toca na ferida. Né? Toca na ferida, porque a gente tem que fazer esse papel. Da sociedade. Eventualmente, né? Nós estamos vivendo um momento aí em que a polícia, a superintendência da polícia, tá todo mundo aí se debatendo para ver o que tá acontecendo. Sabe que essa que tem semana... celular dentro de presídio, e essa denúncia foi feita pela Atlântida, pelo Pretinho Básico. Pelo tá vazando, enfim, mas é uma coisa tá dentro da outra. Tu ia falar o que, Amaral? Não, acho que essa semana as pessoas ficam meio excitadas por causa das eleições, mas eu ia mudar de assunto. Também. Segue. É, mas o assunto aqui é bem interessante, cara. O nosso ouvinte, Fernando, ele bota aqui, ó. Cara, meu caso é parecido com uma moça que saiu do coma e achava estar em 1998. Olha isso, meu. Parece até filme ou novela, mas não é. No meu caso, é a minha vida. Tenho 6 anos que após sofrer um AVC com 3 paradas cardiorrespiratórias, sim, sou tão chato que nem Deus nem diabo me querem. Perdi, esqueci 26 anos de história da minha vida. Caramba! Lembranças e, por que não, a minha vida. Uma das sequelas deixadas pelo AVC foi a perda da memória. Eu tinha 26 anos de idade e, ao acordar do coma, não sabia quem eu era, onde eu estava e sequer quem eram aquelas pessoas à minha volta. Cara, um AVC aos 26. Pais, noiva, parentes e amigos, ele não conhecia ninguém. Tiroso! Coisas que eu antes gostava, como pilotar aeronaves, dirigir carro, surfar, eu já não sabia ou tinha medo de tentar fazer. Alimentos que antes eu não gostava, passei a comer naturalmente. Assuntos que eu dominava, hoje eu nem sei do que se trata. Como eu disse, parece, mas apenas parece um filme. Porém, na minha vida, esta é a minha história e é assim que eu sei viver, sem passado. Ouviu o Fetter dizer que morre de medo de ficar sem memória ou louco? Concordo, pois todo dia quando acordo agradeço por esta segunda chance que me foi dada por algum motivo. Vivo cada milésimo de segundo como se fosse o último e vejo sempre a vida do presente para frente, pois posso mudar. O passado eu não posso mudar, não tem volta. Quando ganhar na Mega Sena, não vou comprar um carrão, uma casa bacana, viajar. Vocês devem imaginar qual é o meu sonho de consumo. Nunca desistir e jamais temer o desconhecido. Este é o segredo para vencer os desafios e driblar o destino. Minha história foi contada pela Regina Lima e pelo Túlio Milman no Tele Domingo. Acho que foi em 2007, diz ele aqui. Hoje eu tô bem, tenho minha família, emprego, saúde, só que me faltam 26 anos de história. Caramba. Tudo bem, quantos anos ainda terei pela frente para escrever novos capítulos, né, galera? Não sei, apenas escrevo um segundo de cada vez. Ele, ainda hoje ele não lembra. Ainda hoje ele não tem 26 anos de memória. De 98 pra cá. Ele não lembra nem que mandou esse e-mail. Trocou a noiva, pegou uma melhorzinha. Abraço, Fernando. O cara pode aproveitar Fernando esse momento. Fernando Neto. Né, o cara pode lembrar da noiva, que é uma chata, ele vai fazer de conta que não lembra. Ah, não sei quem tu é, avô. Aí veio o chefe, aquele mala assim, quem é o senhor? Não sei quem tu é. Eu ganhava. Imagino. Eu ganhava 12 mil. Cara, que louco isso aqui, cara. É, isso é impressionante. Que louco, velho. O cara, cérebro, ele mandou bem, né? Ganhou uma segunda chance, né, cara? Ele teve um AVC, verdade. Três paradas cardiorrespiratórias e voltou. Iniciou de novo, né? Iniciou de novo, zerou e embora. Exatamente, cara. Ele foi abençoado porque ele teve a chance de fazer tudo de novo sem a culpa do passado, né? Porque todo mundo tem uma culpa na vida, né, cara? Sim, sim. Quem me dera poder ter. Quem te dera, né, Porã? Esqueceu o meu passado. Porã não teve AVC, mas esqueceu o passado dele. É, não. Eu tô brincando, cara. Não tenho nada pra me dizer. Um grande abraço ao Fernando, a família do Fernando, que sem dúvida deve ser uma situação sui generis, né, cara? Total, e esquece esse assunto aí, brother. E como aparece. Tamo junto, casos, Fernando, assim, é nóis. Né, muitos casos, assim, de gente que perdeu a memória e alguns têm que se recuperar, trazendo fatos do passado, a família e tudo que causa um sofrimento pra quem tá ao redor, né? É, pause, tu imagina. Isso, cara. Verdade. Pô, cara, eu tenho na minha família dois casos, assim, muito, muito emblemáticos de pessoas que enlouqueceram, cara. Elas estavam falando, de repente, um assunto aqui com vocês, assim, daqui a pouco estavam falando um outro assunto como se nada tivesse legal, acontecido. Legal o novo disco da tribo. Exatamente. Legal, e aí, novo disco da tribo, e a princesa, né, e a Lady Diana, com o vestido novo, tiveram pro aniversário da avó. Eu uso essa técnica quando eu faço cagada aqui. Eu sei lá, assim, tu usa essa técnica, tu acha que é técnica, então. Não, é um problema que eu tenho. Tá bêbado, muito Arthur. Louco, cara. Arthur, é muito louco. Esse é tu mesmo. Por isso que a grande barbada é viver a vida, cara, correndo. Vive a vida agora, correndo. Cálice para sempre. Sabe que hoje a gente leu um e-mail. Eu vou pegar o carro e vou sair correndo. Do filho que tem os pais veados, né? Que são casados lá. Hoje há uma. É. E aí um cara. A gente abriu a porteira agora, né? Meu nome é Maico, moro em Sara, cidade vizinha de Criciúma e os acompanho sempre que posso. Imagina se a gente se torna, se o programa Pretinho Básico o se torna. O programa gay. O alto-falante pra isso. Tá acontecendo. Entendeu? Tá acontecendo. E é só de Santa Catarina. E aí a gente vai fazer o quê? Vai estar plantando a tolerância. A gente vai estar plantando a tolerância nas pessoas. Negócio é plantar, Magnata. Vamos plantar tolerância. Vai entender, é só Santa Catarina que vem, né? Isso é preconceito. Não veio Passo Fundo, Santa Maria não veio. Há alguns anos sempre vem acompanhando o Pretinho Base também o senhor Pino Pijama. Não ficou legal a frase. Sou ouvinte da rádio, não participo muito mandando e-mail, visto que nunca tive um e-mail lido nos primeiros contatos. Hoje, no dia 5, ao ouvir o Pretinho, me deparei com a situação do rapaz que mandou uma mensagem falando dos pais, dois homens, que completam 10 anos juntos. Fiquei feliz e achei muito interessante a aceitação do filho dessa forma tão legal. Digo isso, pois dia 10 de outubro eu também completo 10 anos de casado com meu companheiro. Bom, de primeiro, queria dizer que muito já ouvi fazerem piadas de gays no programa e nunca me ofendi. E nunca olha me aí, ofenderei. Ó, olha aí, visto que o preconceito tá na cabeça principalmente de quem sofre, não de quem faz. Bichinha tranquila. Mr. P, um intelectual, para mim, da comunicação do rádio, acha que pode interpretar melhor o que eu vou dizer. Preconceito na maioria das vezes na cabeça de quem sofre pelo simples fato de não ser capaz de colocar na pele de quem o faz sofrer. Se a pessoa que faz e aponta o dedo pra mim, nada mais justo em vez de eu dizer que estou sofrendo de um preconceito que a pessoa tenha de mim. Eu me coloco no lugar dele e tento ver em qual meio tá ele foi criado. E se lá existia um preconceito das coisas. No mais justo eu tento mudar o preconceito que ele tem de uma determinada classe ou credo. Meio que me perdi. Eu também. Eu também, eu me perdi faz horas. Preconceito não é mesmo que brutalidade, que dor, que sofrimento. Preconceito talvez seja uma falta de crescimento interno. alguns chamam espiritual, ou de ter perdido os olhos de quando você era criança. Sabe, conheci muitas pessoas, já fui a muitos lugares e nunca sofri preconceito. Porém, em algumas situações, já tive que me colocar no lugar de quem me apontava para entender e mostrar para a pessoa a maneira correta de tratar o outro ser humano, que é isso que somos. Meu desabafo todo é pelo simples fato de que nos últimos dias me atento mais ao comportamento humano do que ao comportamento dos humanos para com outros. Fica a dica, sou gay. Não sou menos humano que um hétero. Muito bom. Não pago menos contas que um hétero. Não... Brasil! Não deixo de dialogar com meu marido pelo fato de ser gay. Pelo contrário, assim como qualquer casal, fazemos planos, compramos o que queremos e podemos pagar. Brigamos. Economizamos, essa é difícil, mas igualzinho a outro casal qualquer, somos companheiros um do outro. Assim como tenho certeza que vocês são companheiros de suas esposas. A propósito, não se deve julgar uma classe por um mau exemplo. Adoro vocês, em especial Rodak e o Pi. Minha rotina é vir de manhã escutando Pijama Show, almoçar com o PB e ir embora com o PB. Que beleza. Manda abraço ao casal Maicon e Marcos. Ah, Marcos é nome, né? Ô, meu, me arrepiei agora. Maicon e Marcos. Um abraço ao casal Maicon e Marcos, velho. Vocês são foda, velho. No dia 10 de outubro agora. Tem que se assumir, tem que ser muito macho pra se assumir, velho. Vamos. Vão estar fazendo 10 anos junto de companheirismo e morando sobre o mesmo teto. Imagina, cara, quanto tempo esses caras não tiveram que se esconder, cara. Por que muito macho? Porque não é fácil. Eu posso assumir que as pessoas são hipócritas. O macho não é melhor que o gay. Porque maridos, não precisa ser macho pra se assumir. Precisa ser gay pra se assumir. Que se julga muito macho, na verdade, não é. É uma frouxa, velho. Bicha. Olha, eu quero me colocar em posição. Passa o nome dele aqui, que eu acho que é legal, né? Não precisa. Não, mas ele pede. Ah, bom, se ele pede. Maicon Formansky. Formansky. É, ou pode ser Formansky. Esse programa tá cada vez melhor, velho. Tô apaixonado pelo Pretinho, cara. Eu também. Pai, eu não tava, fazia tempo que eu não curti o Pretinho, tanto quanto eu tô curtindo, esse cara. Esse programa aqui é um tesão, velho. É um tesão, meu. Na boa, é legal de fazer. Eu quero me colocar à disposição para casamentos gays de Jay Porã, quero tocar no casamento. Boa, Porã! Qual é a música que vai abrir? Eu vou mostrar aqui, colega. Eu quero ser... Não fala isso. Eu quero participar da Lua de Mel. O Porã ia começar assim o casamento. Mas é óbvio. Ah, essa música é muito bíblica. Preconceituoso. Bota um Cisa Cisa aí. Quem pode gostar de rock? Quem pode gostar de outro tipo de música? Delex. Clichê. Isso é um clichê. Preconceituoso. E essa aqui era outra, ó. Esse foi. Essa aí é fácil, galera. Essa aí, se não tocar em festa de viado te mata. Te mata. Beco. Vem Arthur no beco, hein? E essa aqui é outra também, ó. Essa música é de putão, cara. Alô, Jorge da Borracharia, aquele abraço, putão. Cara, essa música mexe comigo. Ela é mad, eu já tenho um verão. Tem que dançar essa aí, cara. É, né? Dançarinos agora querem... Essa aqui. Eu sou dançarino. Cara, isso é uma loucura. Seria da música sem Fred Merck. É verdade, Porã. Sem Carolina. É verdade, Porã. Maria Gadu. Boa, Porã. Sem Nelson Red. Sem o Cazuza, Renato Russo. Noel Gallagher. É o Renato Becker. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Ai, cara, olá, galera do Pretinho. Tô vendendo um relógio com medidor de batimento cardíaco e GPS. Produto novo, comprei pra dar de presente, mas o mesmo acabou não sendo usado. Dispensou o namorado antes. Fabricante é Garmin, que é a melhor marca pra GPS. O melhor é o Maurício. E o modelo é Forerunner 410, preço R$750. Interessados, mandar e-mail para m.maurício.bnu@hotmail.com. Certo? O que vocês estão rindo aí? Não, fala, Porã, fala. Impossível. Não posso falar. Ah, por quê? Não dá pra falar. Guarda aqui o e-mail do escutão. E-mail das gurias aqui, infelizmente. Olá, pessoal, preciso de uma ajudinha. Começamos nossa casa e a grana não chegou. É outro casal de gay? Por isso é com dor no coração que precisamos vender o nosso city. Tem muito casal gay falido, né? É ano 2010, é completo 1.5, único dono, preto super econômico, faz 14 quilômetros por litro, confortável e anda muito. Apenas 40 mil reais, é um Honda City. O e-mail é Torro City, City com Y no final, né? É Nero, o cara é o Nero. Torro City é o Nero, né? Arroba hotmail.com. É piada com muita referência histórica. Muita referência, né, cara? É, pessoal não entende, até porque né? Honda é uma marca japonesa, não é italiana. Ah, meu Deus. Aí não ia ter o link. Stand up Brasil, né? Por isso que essa merda, né? 20 para 7, aí, Almirzinho, como é que nós estamos, Almirzinho? Ó, querido, estamos fazendo um... Melhorei da voz, Almir, olha aí. Eu notei, sabe o que foi? Água. Não, foi o teu próprio ar. Tu, quando tu mesmo te cura, tu já notaste isso? Tomei uma aguinha. É autocura, é um retrocura. É, eu fui ali no Moinhos de Vento, ver ali o que estavam usando pra gripe A. Hã? É o teu espirro. Não. Teu espirro cura a gripe A dos outros. Faz assim. Eu juro pra ti, cara. Não cura, eu mesmo. Juro pra ti. Cacilde. Lembra aquele câncer que tu tivesse? Sim. Na tua perna? Sim. Aquela tirada que fizeram a aneurisma, né? Como é que chama? Não veio o caso. Quando tira da tua pele, aquela tua pelezinha... Foi clonada e agora tá curando. Tá brincando, cara. Tá brincando, cara. Sai da própria cobra, né? Tá curando a pele de todo mundo aí, cara. Meu Deus, sério. Ah, dá com pau. Ah, dá com pau. Não, não, deixa esse cabeça. O Fetter tá, dá com pau aí, ao redor. Tá, galera. Vai aí, Almir, qual é o... Vai, Almir. Hoje, sexta-feira, último dia de votar, né? Votar, votação domingo. Hoje, último dia, a Almir Retimania faz o primeiro e último debate com os candidatos a vereador Qual canal? Qual TV? Um minuto apenas pra cada um fazer uma pergunta, que vai fazer uma pergunta pro outro candidato. Pode escolher. O candidato tem uma réplica e o outro candidato tem uma tréplica. Vai durar uns 12 dias, mais ou menos. Todos perguntando para todos. Todos perguntando para todos. Ah, vai ser bom. Vai ser meio organizado. Primeiro bloco. Turno e roturno. Esse primeiro bloco. Turno. Todos perguntando para todos. Primeiro bloco é isso. Isso. Hoje. Quanto tempo tem bloco? O bloco tem mais ou menos 32 horas. 32 horas. Exatamente. Tá, e nós vamos começar por Porto Alegre, tá? Tá bom. Tá. E vai fazendo todo mundo. Simultaneamente estamos fazendo. Ah, tá. No Alegre está rolando. Hoje tem a RBS. Hoje tem o grupo RBS. Tá pegando fogo, né? Mário Mota tá lá, tá fazendo o nosso debate em Florianópolis. Quem vai mediar? Quem vai mediar? O Túlio Mima em Santa Cruz. E aqui o Maurício Saraiva, infelizmente, do Maurício Saraiva vai demorar um pouquinho mais. Ele vai ter, porque ele vai tem, comentar, tem né? Tem a réplica e depois o Maurício comenta a resposta. A tese, seis minutos. A réplica, a tréplica e aí o comentário de Maurício Saraiva. Né? E o Claudio Brito também. Claudio Brito também. Claudio Brito tá fazendo em Santa Maria. Tá bom, Amirzinho. Tá, gente? Era isso por enquanto? Mandou um abraço pro Rafael Prink, mandou pra Pretinho Básico, Roberto Lúcio, do Boré, o negócio não é dele. Eu era estagiário da Gaúcha e o Brasil joga contra o Paraguai, já contei essa história aqui, mas alguém não deve ter ouvido. Eu lembro dessa história, pô. E aí o seguinte, cara, e aí... jogo ia jogar, o Brasil ia jogar às 10 da noite e à meia-noite começava a programação, entendeu? Um dia inteiro na Gaúcha. E aí o Claudio Brito falou assim, não, eu vou ficar com a madrugada, eu só preciso dos estagiários do esporte. Eu faço programa com eles. Sentamos meia-noite, a minha primeira participação foi às 13h45 da manhã. E ele falou. E foi o primeiro a falar. Primeiro a falar. Tu reclama de mim. Tá bem, voltamos em seguida com o Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 12:07. Obrigado pela audiência. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milena Moda está nas ruas e devassa, porque todo mundo tem um lado devassa, inclusive o Potter e o Arthur aqui que estão tomando uma devassa no estúdio. Eu já tomei três. Já tomou três, tá bem. Sim. Louca, né? Eu não. Bem louca. E daqui a pouquinho, às 7, tem o Atlântida Online, só pra quem nos consome pela internet, plataformas digitais da Atlântida. Hoje, o Atlântida... Rock Gaúcho. Pois não, desculpa te interromper. Desculpa, te interrompeu. Eu tá queria bêbado, falar. Tá bêbado, Arthur. Hoje, Rock Gaúcho. Ele boa! Tava imitando, Rock Gaúcho. Recebeu um convidado aí também. Quem é o convidado? É o editor, presidente do O Bairrista. Ô, legal! Vai dar um espetáculo aí. Vai dar um Maiká? É o Maiká, Júnior Maiká? É o Maiká. Que beleza, cara. Senair Maiká. O Júnior Maiká, que é um dos primeiros editores do jornalismo do sul do país, bissexual. É mesmo? Muito legal que isso, massa, né? Massa, cara. Pessoal da Vi Coimbra, uma namorada e um namorado. Demais isso. 11:07, doutor Alceu, vamos lá, doutor Alceu. Casa Perini, o especial é o agora, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Doutor Petra, agora às 7:30 tem o Joinville, doutor Petra. Olê, olê, olê, olê, jegue, jegue. Ai, jegue. Você é que? O Joinville vai jogar com o Barueri, hein, Barueri, doutor Pepe? Tem que socar o Grêmio Barueri. Tem que acabar com o Grêmio Barueri. Tem que fechar o Grêmio Barueri. Tinha que ficar só as piscinas. Acho que nem piscina tem, porque eles mudam de cidade todo ano. É. Era Grêmio Barueri, Doutor Pepe! Sim! Às 9 da noite tem o Criciúma, doutor Pepe! Boa! Aí sim é o Tigre! Vai jogar com o Ceará, doutor Pepe! Tem um ouvinte nosso, né, que se tornou famoso nesses últimos tempos aí, que é o Fred do Inter, né? Meio campo do Inter, né? E ele tem na casa, fui na casa dele fazer uma matéria, cara, e ele tem uma piscina de ferrinho de 1000 litros que ele bota no verão. Demais isso, né? Um titular do Esporte Clube Internacional tem uma piscina de 1000 litros. Tem que deixar aquela mangueirinha pra esvaziar. Ele é muito gente boa. O prédio vai jogar amanhã, doutor Peter. Às 4 da tarde, o Inter joga com Santos, doutor Peter. Vila Belmiro. Em Santos. É 4h20 o jogo. Às 4. No clique tá escrito às 4. Doutor Peter, o Figueirense joga às 4. Quantas vezes o Santos perdeu pro Inter na Vila Belmiro, doutor Alceu? Nenhuma, pelo Campeonato Brasileiro. Nenhuma. Figueira joga contra o Atlético Mineiro. Às 4 o Atlético Mineiro, time do Rogério Flauzino, que está na cidade. Está parado, e vai tocar amanhã no Pepsi 96. Vai lá em casa hoje. Esperando o Atlético Mineiro. Flauzino, desculpa, o Flauzino soube. Fazia tempo que eu não falava com ele, até porque a gente tava brigado. Não, tô brincando. O Flauzino tá casado, pai de filho, rapaz. Ele é médico formado. Não sabia, cara. O Flauzino é médico formado na faculdade. É mesmo, cara? Sim. Não parece. Não sabia. E ele falou que o Ronaldinho Gaúcho pode pegar 10 jogos por aquela voadora lá no Kleber. Doutor Peter, o Grêmio joga com o Cruzeiro, doutor Peter. Às 6h30 da tarde em Grêmio. No Olímpico. E o doutor Plauzino vai torcer pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro, é. Mas ele é do Atlético Mineiro. É pro Grêmio não encostar no Atlético. Tô com frio agora aqui. Também tô com frio. Eu baixei a temperatura. Então por que, doutor Alceu? Porque tá frio. O senhor tomou aquele negocinho? Tomei um azuldeio, doutor Peter. Por isso o senhor ficou com calor. Calor, doutor. Eu tô com a cara vermelha, né, doutor Pedro? Tá vermelho. Vou pegar. Tá roxo, no caso, né? Cachaça que tá tomando. Tá tomando hoje, cachaça demais, ô Alceu. Era isso, doutor Alceu. Tomei um azulzinho e fiquei vermelho, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Grimal, doutor Pedro. Ô, e aí, porazinho? Sabe que a novela tá acabando, né? Tá acabando. Dia 19 é o último capítulo. É verdade. Então surgindo. O que vai ser? Leleco, nojento, tchau. Vai ter outra novela, mano. Salve Jorge. Maurício é sempre assim. Maravilhoso. Jorginho Fernando Neila. Jorginho Fernando, que tem uma peça maravilhosa. Posso falar um pouco? Pode, Neila, claro. Posso falar um pouco? Uma peça maravilhosa. Bebeu, Neila? Bebi com o Arthur, ele tava vomitando, fui dar uma ajudinha. Caiu, ele ficou com o cofrinho de fora. Obrigado. Fui dar uma baixadinha. Tá bom, Neila. Ai, meu Deus, um beijo pro Dado Schneider. Dado Schneider, querido. Muda, o palestrante muda, a palestra muda, o mercado muda. Isso aí. Tudo muda. Os maiores palestrantes do Brasil. Gente boa pra cacete. Aí, nosso assim, amigo, ó, nosso ouvinte. Abração, e termino Dado com uma frase. Vai, Neila. A honra conquistada serve de penhor a que resta conquistar. Olha! Entendi bosta nenhuma. Como eu falei, a novela tá acabando, né? Duque de La Rochefort. Que loucura. E aí a Carminha tá se dando mal, né? Então tem aqui algumas desculpas pra Carminha dar pro Tufão. A Carminha já começou a dar tapa na cara. Já começou a derrocada. Tapa na cara. Não dá pra perder mais a novela até o dia 19. Tapa na cara de vagabunda. Ontem morreu o Fetter. Não morreu. Aí que tá. Ele não morreu. Cara, não vai morrer. Max, ele vai afundar, mas vai conseguir se livrar. Porque lá vai ter um submarino do Lost. Não, vai ter a véia. Cara, pelo amor de Deus, a novela, porã. Aqui, ó. Dicas de desculpas para a Carminha. Uou! E para o Tufão. Oi. Vem cá furar no meu olho. Vem cá furar no meu olho. Oi. Liberou. Oi. Vem cá gerar no meu olho. Vem cá pegar. Aí a Carminha, o que tu tá fazendo aqui, Tufão? Ah, será que eu sou sonâmbula mesmo? Não, Tufão. Você não poderia ter vindo. Estragou a tua festa surpresa de aniversário. O dinheiro é pro cachê do Gabriel Pensador, que vai cantar na festa. E é caro o cachê dele, né? Pegadinha do malandro. Ah, Leleco. Nojento. Neto. Tufão, não é o que você tá pensando. Esse dinheiro é pra uma ONG. Meninos abandonados no lixão que moram em barcos luxuosos. Agora vamos rezar pra essas crianças. Tufão, olha, meu amor, eu não poderia ser tão egoísta de ficar com aquela joia linda só pra mim. Com o dinheiro, o Max vai comprar uma joia semelhante e outro par de chuteira pra você, meu amor. Amor, Tufão, eu acabo de comprar esse barco do Max pra ti. Eu vi num para-choque de caminhão. Tá nervoso? Vai pescar. Tem muito Tufão pensando que é leleco. Manda um fiadapu pro Porã pra mim mesmo aqui, ó, doutor Alceu. Um fiadapu. Pra ti mesmo. Um fiadapu. Fiadapu! Doutor Alceu. Não é o doutor Alceu que manda para Não, o doutor Alceu. Cinco anos. O Maral, o Maurício mesmo. Sou eu. O doutor Alceu é aquele que fala sobre dois, o doutor Alceu. É aquele mesmo. Não ouve o programa, né, Porã? O cara disse que eu sou muito maldoso aqui. O Leonardo Menezes que mandou as desculpas da Carminha. E hoje tá fazendo 50 anos o primeiro disco dos Beatles. Só pra não passar Love Me Do, velho. Love Me Do. Love Me Do. You know I love you. I love you too. So please, love me do. A música foi feita para Iris Caldwell, namorada do Paul na época. Só pra sair a impressão. Eles tinham... É uma das primeiras parcerias da dupla Lennon e McCartney, composta quando estavam na faixa dos 15 aos 17 anos. Cara de 17 anos, essa música. E é sensacional. Love, love me do. You know. You know I love you. You always. You always me do. So please, so please, so please. Todo mundo. Love me do. Do Steve Jobs. Hoje? Um ano. Ah, é? Leleco! Lógico! É um ano. Hoje, um ano da morte do Steve Jobs. Hoje? Um ano da morte do Steve Jobs. Cacete, né? Passou rápido. Passou rápido. Cacete. Lá na Damilera agora. Fazer o que, Amaral? A frase do Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish. Stay hungry. Fique com fome, seja um fulo. E aí, Amaral, já foi? Vou na Damilera conferir a coleção primavera-verão dele. Está demais. Muita moda, muito estilo, muita personalidade. Essa é a coleção Primavera-Verão 2013 Damilé. Olá, Pretinho. Obrigado a galera da Damilé que nos escuta. Obrigado, né? Dami. Você falando em tatu, você sabe como tirar um tatu no nariz com cinco dedos? Ah, não, aí é nojeira, Potter. Quem não manda, é nada, eu quero saber. Quem cinco manda dedos. É o Cal Freitas. Manda aí, Cal Freitas. Olha só. Manda aí. Tapa, porra, vai fazendo. Tapa uma narina com o polegar. Tapa uma narina com o polegar. Tapei. E a outra com o mindinho. Tapei. Agora eu consigo respirar. Meleco. Mindinho. Não, mindinho é a outra narina. Narines. E é isso aí, cada o dedão numa narina, tá. O mindinho outro. Tá aí, como é que respira? E aí os outros pela três boca. Dedos, o indicador, o médio lunar, indicadores. Cerca o resto do nariz e diz: pode sair, vocês estão cercados. Putz, cara. Cara. Ai! Hoje o pessoal pedi... da terceira série adorou. Não, hoje cara. Eu pedi pra um amigo meu ouvir o programa. Falei, bah, ô, doutor Blair, ouve o programa. É um programa legal, inteligente, Tony vai gostar. Blair, e aí Tony o cara Blair. Ouviu nesse momento, cara. Tava ouvindo doutor... agora, dizendo, bah, tô ouvindo o programa. Aí eu ouvi isso. Tony mas o doutor Blair deve ter foi um meio sobrinho que gostou. Que dureza, né, cara? É dele a bruxa? A bruxa é dele? Não. Posso terminar com uma frase? Termina, Neila. Bicha, muda. A Bernie. Sem preconceito, sem preconceito. Eu vou citar um escritor macho. Um escritor Oscar macho. Wilde. Oscar Wilde. Putz. Dramaturgo Jô Soares. O mais macho. Os erros da vida não se devem ao fato do homem ser irracional. Irracionais. Pois os momentos irracionais podem ser muito bons. Eles se devem ao fato de ser lógico. Lógico. Olha isso, lógico. Hein? A unanimidade da massa não é resultado da concordância, olha, mas expressão massa, do fanatismo e da histeria. A Hannah Arendt. Agora me perdi. Arendt. Hoje é massa. Ô, meu, aproveitar o Oscar, eu tenho massa. Ouvintes com nome de filósofo. Cacilda. Ô, meu, fala no teu programa agora às 7 horas, que agora, infelizmente, acabou o programa. Tem que começar com Beatles, Arthur, né, cara? Fala no teu programa. Vou falar no programa. Acabou o Pretinho, acabou a semana. A gente fica por aqui, mas volta na segunda-feira, ao vivo, às 13 horas. Muito obrigado pela sua parceria. Tenha um bom fim de semana com a sua família. Até mais, cuide-se. Tchau. Marcos tá indo pro Bourbon São Leopoldo.